Vamos lá então, vamos falar um pouco da palavra, compartilhar um pouco da palavra de Deus. E o pastor falou domingo que a pregação é uma interação entre o público e o pregador. E então, de repente, muitas vezes você se sente um pouco cansado aí na sua cadeira, com sono, é que você não está interagindo com a palavra, né? Então, mantenha-se focado. Tudo na nossa vida depende do nosso foco. Se você estiver aqui com foco em Deus, com certeza, ainda que seja uma palavra, ainda que seja uma frase, Deus vai tocar a sua vida. Amém? Eu não estou muito confortável com o meu microfone, Lê. Microfone ruim para pregar. Aí não dá. Eu acho que se você tirar um pouquinho de grave, um pouquinho de médio. Ei, som. Estou numa lata. Uma lata acústica. Amém, gente? Vamos lá, então. Temos aqui, né, visitantes lá de Brasília, nossos queridos irmãos de Brasília, do Bispo Zé Luiz. Bispo? Bispa Zélia, né? Foram meus líderes espirituais e a gente acabou descobrindo assim por acaso. Não acredito nisso! Eu escandalosa do jeito que eu sou. Sejam bem-vindos. Aqui é a casa de vocês em São Paulo. Deus abençoe vocês. Viu, Aline? Sorriu. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês Lamentações, capítulo 3. Lamentações de lamento, choradeira. Lamentações 3. Um dia vocês estarão pregando aqui, vocês vão ver como é ruim. O microfone ruim. É. Parece que não está chegando em vocês, entendeu? Então, isso dá uma duplicidade no meu ouvido. Dá uma duplicidade no meu ouvido. Não é porque eu estou com problemas. Tudo certo aqui. Está tudo certo aqui. Tudo no controle. Equalização melhorou. 1, 2. É, bebê, é verdade. Vamos consertar isso daí. É. Abriram aí? Deu um tempinho aí para vocês se localizarem na palavra de Deus. Então, nós vamos viajar aí, então, na palavra de Deus. Amém? Lamentações 3, a partir do verso 22. Vamos ler o 21, vai, porque... Diz assim, ó, disto me recordarei. Vamos todos ler? Vai, bem bonito, hein? Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor. Diz minha alma, portanto, esperarei. Amém? Nós estamos falando aqui de um profeta, no qual o propósito que Deus o enviou era de combater o pecado e de combater toda a rebeldia e toda a apostasia no povo de Deus. E nós estamos falando de um homem que teve uma caminhada nada fácil. Nós estamos falando aqui de Jeremias. Porque combater o pecado, combater a rebeldia e combater a apostasia do povo não é para qualquer um. Tá ruim demais, né? Vai pipocar aqui. E se eu pegar aquele outro? Som. Agora eu vou ficar limitada? Não gosto de ficar limitada, eu sou livre. Não posso com isso, gente. Eu sou a Flavinha, não rola isso aqui. Rapaz! Deixa pra lá, amor. Eu prego aí. Ó, então vamos lá. A hora que eles consertarem, eu continuo aqui. Ei, ei. Pra... Fica esse daqui. Som. E aqui vai ficar o plano B se falhar. Hein? Se falhar. Porque Deus não falha, mas o microfone. Então ele vinha para combater situações onde na carne não era nada prazeroso. Onde, olhando aos olhos humanos, ele estava travando uma guerra muito brava. Porque a pior guerra a ser enfrentada não é uma guerra com bombas, com armas de fogo, com arma branca. Eu acho que a pior guerra no homem é o seu próprio coração. E que, na verdade, essa guerra, nós não podemos agir com armas carnais, com armas humanas, mas essa guerra no coração do homem, ela só pode ser vencida e atingida pelo poder da palavra de Deus. E Jeremias estava sendo levantado por Deus naquela época para despertar no coração do povo de Deus que Deus ainda tinha um plano para a vida deles. Que Deus tinha idealizado a vida deles dentro do seu plano. E que a realidade que eles estavam vivendo não era a realidade de Deus, mas que Deus queria entrar no coração deles, que Deus queria trazê-los para perto do coração dele. E essa não era a realidade. E Jeremias, persistindo, indo, caminhando, falando, quebrando pedra, e chegou uma hora que ele olhou para aquela realidade, sabe, que nem talvez você entrou aqui hoje. Ele olhou para a realidade do povo e ele se abateu. E ele se cansou. E ele deixou, por um instante, de focar os olhos dele no Senhor. E talvez na nossa vida isso não seja diferente. Talvez você se desanima, você se frustra, você se abate, você cai e você quer desistir a todo momento. Por quê? Porque os teus olhos, eles não estão totalmente no Senhor. E a partir do que nós desfocamos a nossa visão, os nossos joelhos se enfraquecem, mas a palavra do Senhor, ela nos garante, olha, aqueles que olham para o Senhor, as suas forças são renovadas, e os joelhos que estavam vacilantes são firmados. Por quê? Olhar para Jesus é o nosso grande segredo. E ele estava em um ponto, ele chegou em um ponto da sua vida, onde as forças se foram, a ponto dele não conseguir permanecer com a cabeça erguida. Estou destruído nessa situação. Eu estou destruído nessa área da minha vida. Isso daqui não vai acontecer. A palavra não consegue entrar no coração. Eles não conseguem mudar. Aquilo que eu estou falando, não conseguem surtir efeito. A minha casa não vai mudar. Olha, essa situação na minha família não vai mudar. O meu marido não tem jeito. A minha vida profissional não tem jeito. Puxa, a minha vida com Deus, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo orar, eu não consigo estar perto de Deus. O pastor fala tanto de intimidade, intime-se, intime-se. E o que, que é isso que eu não consigo? Estou falando em inglês, gente, presta atenção. Eu falei uma vez português, para vocês entenderem, né? Mas eu não consigo atingir isso. E parece que a cada momento que eu tento, mais eu sou frustrado, porque não dá em nada. E nós vamos olhando para aquilo que ao nosso redor está dando errado. E nós vamos colocando os nossos olhos naquilo que está dando errado. Quando ele olhou, Jerusalém estava sendo tomada, estava sendo cercada, estava sob ameaça. Ou seja, Jeremias estava completamente tomado por seu emocional. Aqui no Lamentações 3, versículo 4... Olha a situação do profeta. Olha lá. Deveras moveu a mão contra mim continuamente o dia todo. Fez envelhecer minha carne e minha pele e quebrantou os meus ossos. E a pior coisa no meio de uma situação é quando a gente olha para Deus e fala... O culpado é Deus. Essa situação está acontecendo por causa que Deus me deixou. E entra mágoa por Deus. Isso daqui está acontecendo com fulano, acontece comigo, por quê? Porque Deus, ele se esqueceu de mim. E Jeremias entrou nesse quadro de culpar a Deus. Deus, olha, o meu coração está assim. A minha carne está doendo. E sabe de uma coisa? A minha fé também está abalada. Eu estou desistindo. Sabe de uma coisa? Eu estou desistindo. Só que Deus já havia marcado a Jeremias. E Deus mais uma vez estava disposto a marcá-lo. Porque Deus estava chamando a Jeremias não para desistir, não para retroceder, mas para ir e anunciar aquilo que Deus já havia anunciado para ele, no coração dele, na vida do próprio Jeremias. Jeremias, levanta, porque você é uma voz que irá anunciar. Jeremias já havia sido marcado, mas ao mesmo tempo de que quando ele estava sendo tomado por essa onda, por esse desgaste emocional, quem aqui às vezes entra numa situação dessa? Todo dia. Todo dia. Todo dia o desânimo bate lá na sua porta. Todo dia desce um comunicado para você que não é nada legal. Todo dia as portas, elas são desfavoráveis. Ou vai me dizer que a vida é fácil? Ou vai me dizer que as coisas... Se for assim na sua vida, fala para mim que aí eu vou me aliar a você. Que aí você vai ser um amuleto da sorte. Que nem a Florência fala assim para mim disso daqui, ó. Ai, mamãe, seu amuleto é tão lindo. Amuleto da sorte. Queridos, a vida não é fácil. A vida a todo momento quer vir e nos desanimar e nos tirar do nosso foco. E roubar a nossa fé, e abater a nossa fé, e roubar o nosso ânimo. Mas em nome de Jesus, nós não seremos roubados pelo inimigo no nosso ânimo, na nossa força, na nossa alegria. Mas pelo contrário, todos os dias, ao mesmo tempo que o inimigo se levanta, nós seremos tocados e renovados pelo Senhor. Então, quando você levantar, saiba sim que os dias são maus. Todo dia, quando você se levantar, você pode pensar assim: existirão guerras, existirão conflitos, existirão problemas. Até porque Jesus, em João 16:33, eu deixo a minha paz. Vamos ler lá, vai. Vamos falar daquilo que eu estou achando. João 16, 33. Olha aqui. Eu vos disse estas coisas para que em mim tenhais paz. Eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a nossa garantia de todos os dias. Nós não vamos dar uma apólice para ninguém de que você será poupado de problemas, de situações difíceis, mas nós vamos declarar e nós vamos proclamar a verdade que é a palavra de Deus, que no meio de uma guerra, também aquele que é o nosso Deus trará o grande e poderoso livramento. Nós vamos declarar uma palavra que dá efeito, que dá vida à sua vida. Jeremias, por mais que ele estava naquela situação muito difícil, logo ele olhou para um outro lado, que fazia parte da vida de Jeremias. Logo ele se lembrou de que ele tinha um lugar no coração de Deus. Logo ele deixou de olhar para a realidade no qual ele estava vivendo, sentindo e olhando. Logo ele deixou de olhar para a realidade terrena e voltou os olhos dele para Deus. E voltou os olhos dele para a situação que Deus preparava para ele nos céus. Há uma realidade dos céus para as nossas vidas, que não é a realidade que você está sentindo, que você está vendo e que talvez você esteja caminhando por ela. A realidade da terra pode até estar te trazendo dores. A realidade da terra pode até estar querendo roubar a tua fé. A realidade da terra pode até querer mostrar que as portas estão fechadas, que a sua família está destruída, que o teu chamado em Deus ainda não foi descoberto, que você está totalmente perdido. Mas eu quero dizer, há uma realidade dos céus te aguardando, há uma realidade de Deus te aguardando, há uma porta de Deus preparada para a tua vida, para que você entre e que você se descubra nela. Jeremias olhou para um outro lado. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica no problema. Você pode ver, quando você está numa situação, você fica o seu dia inteiro ruminando aquele problema. Que nem a vaca, né? Que fica com... O dia inteiro você fica pensando na situação. Passa o dia, você não dorme, mas você está lá logo cedo pensando naquilo. Afogado naquilo. Cheio de depressão, cheio de tristeza. Com o olho desse tamanho. Cansado, afadigado. Sem forças. Todo atrapalhado. No sistema do diabo que ele preparou para a tua vida. Porque o plano do diabo é João 10, 10. Roubar, matar e destruir. Isso daí você tem que saber. E esse é o nosso problema. Nós nos afogamos e nós nos esquecemos de quem foi que nos chamou e para que Ele nos chamou. Aí, ao invés de corrermos para o Senhor, nós nos afastamos do Senhor. Ao invés de nós aproveitarmos a situação para nos achegarmos mais a Deus, aí você fala, estou sem forças para ir à igreja. Não quero falar com ninguém. Não quero ouvir louvores. Cuidado, hein? Está entrando demônio. Não quero ouvir a pastora. Piorou, agora já vim endemoniou. Nós nos afastamos e nos esquecemos que o Senhor nos chamou. Não para retrocedermos, mas para avançarmos debaixo de uma palavra. E Ele nos alertou, olha, situações adversas chegarão, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, você também vai vencer, eu já venci a cruz, e dentro de todo esse quadro de cruz, envolvia a sua dor, envolvia a sua tristeza, envolvia a sua angústia, envolvia os seus medos, envolvia os seus problemas, envolvia a sua família, envolvia os seus traumas, dentro desse quadro da cruz, eu já declarei a você que você vai vencer. Você vai avançar. E Jeremias rapidamente olhou para o outro lado, que é aqui onde nós lemos. Disto me recordarei. No meu coração, por isso tenho esperança. Quantas vezes Deus já me livrou? Quantas vezes Deus já não fez? Quantas portas Deus já não abriu? Eu imagino assim, Ele lá com todo aquele quadro, aquele povo, aquela situação, aquele cerco, aquela perseguição. Aí Ele senta e começa a falar com Deus. Ele pega um cafezinho, ele senta, ele para. Peraí, está um conflito tão grande em tudo, eu estou tão problemático. Mas quantas vezes eu já não me encontrei assim? E Deus fez. Quantas vezes eu já vivi situações difíceis e Deus não me livrou? Fala uma situação aí que você já passou, Pâmela, assim. Que você teve que sair de casa, porque brigou com seu irmão. Polícia e tudo, quebradeira total. Queria te bater. Situações. Olhando para uma situação presente hoje. Você se resolveu com seu irmão, né? Sentimentos a serem tratados, mas pelo menos hoje já está melhorzinho, né? Sim. Pelo menos já. Oi, tudo bem? Como vai? Decente. É, não tem aquela coisa assim. Ai, que saudade! Que Deus vai restaurar. Porque irmão tem que ser. Briga e beija. Que nem eu faço com a Flor e com a Lu. Tá, brigou? Beija na boca. Não, não. Beija na boca. Não briga mais. Não quer beijar na boca da irmã, entendeu? Não briga. Agora, olhando para as situações, Deus já não fez tantas coisas? Né, Lu? Nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez. Nós não podemos esquecer dos milagres que Ele já operou. Nós não podemos esquecer de restauração que Ele já fez. Nós não podemos esquecer de como nós chegamos até Ele. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança, porque quando eu lembro daquilo que Deus já fez, eu consigo enxergar também o que Ele vai fazer. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. A guerra não te consome. A situação não te consome. Porque a misericórdia do Senhor está sobre nós. E elas serão renovadas todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Olha isso. Uma pessoa que estava em grande conflito. Como consegue chegar num nível desse em oração com o Senhor? Como consegue olhar o caráter de Deus ao seu favor? A fidelidade de Deus. Deus não vai falhar comigo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que no meio dessa situação há esperança porque Ele é comigo. Eu não vou ser consumido, olha aqui, Rojo, nós não seremos consumidos nisso. Antes nós sairemos ileso. Porque até mesmo no meio da fornalha, Deus estará nos guardando. Deus estará nos provendo todas as coisas. Deus estará conosco. Porque as misericórdias deles estão sobre nós. Se renova sobre nós, todos os dias. Todos os dias. Minha porção é o Senhor, diz minha alma. Ele está falando assim, ó. A minha alma Diz a minha alma, minha porção é o Senhor, é a melhor coisa, é tudo que eu tenho. Diz a minha alma, ou seja, ele estava indo para outra margem, ele estava enxergando Deus naquela situação. Ele estava enxergando as promessas do Senhor se cumprindo naquela situação. Os olhos de Jeremias estavam sendo abertos para enxergar o propósito de Deus para aquele tempo. E os nossos olhos serão abertos para enxergarmos a bondade, a fidelidade, as misericórdias do Senhor em todo o tempo na nossa vida. A nossa alma, ela vai estar tão conectada com os céus, a ponto dela mesmo declarar. Diz a minha alma, a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. É a convicção. Esperar nele. Esperar a bondade e o agir do Senhor nas nossas vidas. Esperar que Ele faça, esperar que Ele faça acontecer na nossa vida, esperar que Deus fará. Tem uma música do Samuel. Tuas misericórdias não têm fim. Sabe tocar, amor? Teu amor. Você sabe, Sam? Vem tocar. Você sabe mesmo? Vai dar um fora aqui, hein? Coisa ao vivo não pode dar fora, pelo amor de Deus. Tocar Mi, Dó, eu também sei. Mi, Dó, Ré, Sol, Lá, eu, e Si, eu sei. Agora, sustenido, só o Rojo sabe nessa igreja. O que, que é? Pestana, pestana, pestana, é pestana, só o Rojo sabe. O Rojo é o melhor guitarrista. Amém, queridos. O quê? Benner, o quê? Ah, o tempo da brilhantina, mas nós somos desse tempo. Como deixar essas coisas? Como deixar a brilhantina? Tem como, gente. Né, tia Paula? Deus é feliz, gente. Deus não é triste, não. Eu sempre falo isso. A palavra de Deus, ela nos convida para caminharmos em amor. Nem, não em punição, não em, em uma coisa pesada. E nessa noite, eu acredito que todos nós temos situações na nossa vida que nós estamos sendo enredados, apertados, esmagados. Situações de grandes conflitos. E que isso bate todos os dias na sua porta. E que isso não te deixa caminhar e prosseguir. E que essas situações não te permitem enxergar o que o céu já preparou para você. Não te deixa caminhar em novidade de vida. Não te permite avançar e sonhar. Sabe o que o inimigo faz? Ele nos rouba tanto, ele nos escraviza tanto, que ele tira os nossos sonhos. Que ele rouba a nossa fé, meu irmão. Aonde nós vamos parar se nós não tivermos fé? Onde você vai chegar se você não tiver fé na sua vida? Nós vamos passar para outra margem hoje. Nós vamos ir para o outro lado dessa história. E você não vai ficar prostrado nas situações, mas você vai se levantar na força do Senhor e vai declarar como Jeremias estava declarando aqui uma canção: Senhor, eu vou me recordar daquilo que o Senhor já fez, porque o Senhor é isso que me traz a esperança. Senhor, as tuas misericórdias estão sobre mim, essa é a causa de não ser consumido no meio dessa situação, porque elas se renovam a cada manhã. Senhor, o Senhor é a minha porção, o Senhor precisa. Agindo Deus, quem impedirá? No meio da guerra, no meio da situação, haverá o livramento, haverá o escape. Por isso você pode se colocar em pé e nós vamos cantar essa oração, nós vamos declarar essa oração, nós vamos nos fortalecer no meio dessa guerra. Oh Deus, levante as suas mãos. Aleluia! Eu sou alvo desse amor. Eu sou alvo desse amor. Declare! Eu sou alvo da tua misericórdia. Como Jeremias! Eu sou alvo desse amor. Sou alvo desse amor. Eu sou alvo da tua misericórdia. Eu sou alvo desse amor. Eu sou alvo desse amor. Ora, calabashuri, da tua misericórdia. Declare! Eu sou alvo. Seja renovado. Sou alvo da tua. Eu sou alvo. Você que entrou neste lugar desanimado, entristecido, abatido pela situação que você está vivendo hoje, saia do seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero estabelecer a palavra de Deus. Da tua misericórdia, teu amor. Tua misericórdia, o teu amor é mais alto que o céu. Tua misericórdia não tem fim. Teu perdão. O teu perdão. Traz vida onde a morte. A minha escuridão. Meu amor, sou o alvo desse amor. Eu sou o alvo da tua misericórdia. Eu sou o alvo desse amor. Eu sou o alvo desse amor. Sou o alvo. Eu sou o alvo desse amor. Sou o alvo deste amor, da sua misericórdia. Eu sou o alvo deste amor. Sou o alvo deste amor. Ora, caia lá, baixuri, ere, caia lá, balabalabás. Sua misericórdia. Todo desânimo, Senhor, retira dos corações nessa noite. Vem renovar os teus filhos, Senhor. Vem renovar a tua igreja, Deus. Dai-nos uma nova visão. Dai-nos a visão dos céus, para que possamos enxergar, Deus. Abra os nossos olhos nessa noite, para que possamos contemplar, Deus, contemplar o que já foi preparado pelo Senhor. Que há livramento, sim. Que há cura, sim. Que há restauração, sim. Deus, dai-nos a tua visão, Jesus. Não nos deixe esquecer de tudo aquilo que o Senhor já fez, de tudo aquilo que o Senhor já é. Ora caia la basúria. Renova os teus filhos. Renova o ânimo dos teus filhos. Os levanta em autoridade. Tira o abatimento, tira a tristeza, tira o cansaço, tira a dor, tira, Deus, pensamentos negativos, a depressão, a angústia, a insônia, tira, tira, Deus. Leva-nos para perto da tua presença, Deus. Leva os teus filhos para perto da tua paz. Da tua misericórdia. Tu és a nossa paz, Jesus. Eu sou o alvo desse amor. No meio da guerra, dai-nos paz. Sou o alvo desse amor. Ora la bachurierecaia. Da tua misericórdia. Levante as suas mãos. Comece a orar em novas línguas. Nós somos renovados e fortalecidos. Renovados e fortalecidos. Renovados e fortalecidos. A esperança no Senhor. A esperança no Senhor. Ora caia la bachuri ere caia la balabalaba. Ele é a nossa porção. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa vida. Ora caia la bachuri ere caia la balabalaba. Ora caia la balabachuri ere caias. O renovo de Deus sobre a tua vida. Há um renovo de Deus para a tua vida. Fortalece. Fortalece. Todo cansaço em excesso. Ora calabachúria. Ser renovada. Ora calabachúria e erecaia. Curas de Deus nessa noite. Deus libera os teus sentimentos. Deus libera a tua vida emocional. Ora calabachúria. Oh, relacionamentos que foram cortados. Deus te trará oportunidade. Ora calabalabachúria e erecaia labas. Ora calabachuri erecaia labalabachuri. Vá falando como a oração de Jeremias. Fale a palavra de Deus. Declare a palavra do Senhor. Ele começou a se lembrar das promessas do Senhor. Comece a se lembrar das promessas de Deus. Vá declarando as promessas. Declare as promessas de Deus. Aquilo que o Senhor te prometeu. Xuriera lamaie. Declare a promessa de Deus. A tua família restaurada. A tua casa salva. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Vidas neste lugar. Vai orando, meu irmão. Fala das promessas de Deus. Isso vai te dar esperança. Ora calabachúria. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Jeremias declarava que o amor de Deus era inabalável e que Ele não acabava. Que as suas misericórdias não tinham fim. Elas são novas a cada manhã, Deus. A fidelidade de Deus é grande. Senhor, o Senhor é a parte da minha vida. Sabe, talvez a tempestade não cessou, Mas nessa noite Deus arranca o desânimo. Mas nessa noite Deus te coloca de pé. Talvez tudo vai continuar igual, mas você vai sair deste lugar diferente, olhando de uma forma diferente, enxergando as situações com o olhar dos céus. Você é o alvo do amor de Deus. Você é o plano perfeito de Deus. Você é aquilo que Deus mais deseja. Ora, calabashuri, erekahe, alabalabás. Aleluia, aleluia, aleluia. Salvador, Jesus, tu és a porção da minha herança e a minha esperança está em ti, meu Salvador, Jesus. Tu és a porção da minha herança e a minha esperança está em ti, meu Salvador, Jesus. Tu és a porção da minha herança e a minha esperança está em ti, meu Salvador, Jesus. Tu és a porção da minha herança e a minha esperança está em ti, meu Salvador, Jesus. Tu és, tu és, tu és, tu és. Está em ti, meu Salvador, Jesus, tu és a porção da minha herança. Está em ti, meu Salvador, Jesus, tu és a porção da minha herança. E a minha esperança está em ti, meu Salvador, Jesus. Tu és a porção da minha herança e a minha esperança está em ti, meu Salvador, Jesus. Declare assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu recebo na minha vida o seu renovo. As tuas misericórdias estão sobre mim. A tua fidelidade, a tua bondade estão sobre a minha vida.